Meus inimigos são tão em choque. Toma vergonha. Quem é verdadeiro já contei nos dedos de uma mão. E quanto verme se arrasta no chão. Renasci da cinza, respeita, escuta. Eu não sou puleiro, ganso, filho da p. Se quiser colar, muito cuidado onde pisa. Ou vai receber o meu cartão de visita. Chega e segue o trâmite, não desacredita. Que os malandros da quebrada sempre escuta mil fita. É o segredo, mais coração, menos vaidade. Velha escola ou nova escola, tem que ser de verdade. A moeda é consequência sim, não caridade. Mas pra pisar nos quatro cantos tem que ter lealdade. Boom bap, transformando claps em cash. Punchline tem no furo e se quiser tem no rap. Sempre enfático, verso prático. Maurício DTS, problemático. Hoje acordei puto, lembrei de você. Melhor do mundo e cheio de querer. Bacana. Quem te fez tão bom assim pra se achar superior ao movimento todinho? Antes de mais nada me falhou a memória. Será que todo mundo sabe da sua história? Eu acompanhei e vi sua trajetória. Então me diz como é comemorar vitória sem glória. Fake, por que tá correndo de mim? No seu show tem segurança até no camarim. Tá com medo? Chama alguém pra debater o assunto. O que foi eu desenrolo, nós embalo presunto. Ha! Eu esqueci, cê não cola. Não se sente seguro, sempre em cima do muro. Que eu sei é que cê quer o meu lugar. Meu lugar. Aqui é no bigode, demorou, vem trombar. Do lado de cá, na ponta da linha, lilás. Os molequinhos zica mesmo, rapaz. Respeito é pra quem tem, salve sabota. É compromisso, é como nós gosta. E pra quem tá no rap hoje em dia e achar que eu tô pagando, vai ouvir a discografia. Hello, a história diz gangsta to shit. This is a motherfucking thanks I give. Até onde eu sei você não fez o que eu fiz. Tentou encostar nas minhas costas, não quis. Aqui nunca te vi pular na bala por mim. Segue seu futuro sem valer uma diz que eu fiz. Até onde eu sei você não fez o que eu fiz. Tentou encostar nas minhas costas, não quis. Aqui nunca te vi pular na bala por mim. Segue seu futuro sem valer uma diz que eu fiz. Meus inimigos tão em choque. Meus inimigos estão em choque. Toma vergonha. Cusão. Cusão. A união foi pro saco. Um abraço. Vai se escondendo, vai se escondendo. Eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo pro próximo, eu tô partindo.